Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar de um assunto que foi um assunto que tomou conta da mídia desde o final, desde os últimos dias úteis da semana passada, que foi o cerco à aldeia Maracanã. Você se lembra que a aldeia Maracanã vem sendo ameaçada de demolição, o prédio que era o antigo prédio do Museu do Índio, ali na área da região do estádio do Maracanã, onde estão sendo realizadas as obras para a Copa do Mundo de 2014. Querem demolir o antigo Museu do Índio, o prédio do Museu do Índio, que inclusive é tombado, para fazer ali um estacionamento e ser também uma área de acesso ao estádio durante a Copa do Mundo do próximo ano e também durante todo o resto da vida. O fato é que os índios que já ocupam historicamente aquele espaço estão ameaçados e a PM cercou por determinação do governo estadual aquela área sem apoio de qualquer ação judicial. Isso provocou uma gritaria, uma correria, um corre-corre na aldeia Maracanã. E nós hoje vamos tratar desse assunto aqui. Estamos com dois representantes da aldeia, inclusive o cacique Carlos Tucano, que já esteve aqui no programa conosco, com o Afonso Apurinã, que é o representante oficial ali da aldeia Maracanã, com a advogada Valéria Pires de Lima, que está lutando ao lado dos índios nessa área, e com o André de Paula, que também é advogado e é da Frente Internacionalista dos Sem Teto, que também contempla os direitos dos índios. E eu dou um bom dia primeiro aqui para o Carlos Tucano, para que ele faça um breve resumo do que aconteceu, qual foi a confusão que houve, o que já estava sendo anunciado, né, o Tucano, desde o dia 29, quando fizeram aquela manifestação lá na aldeia Maracanã, que já estava previsto esse cerco, né, e essa ameaça de derrubada, ameaça concreta, né? Como é que foi isso aí? Bom dia, ouvir, bom dia, o Bolo. Tudo já era esperado há mais de 60 dias desde que foi derrubada a cassação do liminar da manutenção dos povos indígenas que se mantém ali. Então, esperado chegou que a guerra já estava anunciada pelo governo do estado de mandar o pessoal dele, a polícia de choque, o mandado ele iria entrar, mas só que eles entraram esse fim de semana, aliás, chegaram no portão nosso para nos intimidar, para nos querer despejar. Então, como também estávamos preparados psicologicamente, a gente vem batalhando por isso, então nós mantivemos firmes, não demonstramos nenhum medo ao governo estadual, mostramos intimidado pela polícia que esteve na frente durante quase 15 horas ali na frente, com camurões, todos fortemente armados, como sempre. Então também nós mantivemos firme e forte, através dos nossos companheiros da sociedade carioca brasileira, a imprensa, estudantes, trabalhadores, profissionais do jurídico. Então nós mantivemos fortes, e isso que a gente estava esperando, que eles viessem a qualquer hora. Mas chegou essa hora, mas só que a guerra simplesmente começou, e nós estamos mais uma vez preparados para isso, e nós estamos contando com vocês, com essa divulgação do que está se passando com os povos indígenas. Então o governador tem que saber com quem está se lidando, que ele é uma sociedade distinta, própria, que tem a cultura própria. Então por isso nós estamos resistindo, como sempre afirmamos, vamos resistir até o final. Então isso que está acontecendo, Bolo. Então isso que a gente está querendo passar para a sociedade, do que está, que o governo está fazendo agora. Ele está entrando com a truculência, com covardia. Certo. O Afonso Apurinã, o Carlos falou de um aspecto interessante, que foi o aspecto da cobertura da imprensa. Houve uma presença da imprensa, mas a repercussão não é a que se imagina que seja, de uma ameaça a uma etnia, de várias etnias que estão ali, indígenas. Como é que você vê essa questão dessa cobertura, do apoio da imprensa e da divulgação desse protesto todo dos índios, dessa luta indígena? Bom dia aos ouvintes. Eu tenho aqui um imenso prazer de estar aqui hoje e agradecer toda a imprensa, a mídia toda que fez esse trabalho. Na realidade, tem muitas pessoas que já vêm acompanhando nossa luta há muito tempo, alguns jornalistas brasileiros, algumas TVs que já foram fazer várias entrevistas lá com a gente, e muita gente já estava aguardando esse momento, né? A mídia internacional também, vários canais de TV do mundo também já vem fazendo acompanhamento há muito tempo, fazendo documentários lá com a gente, TV da França, da Suíça, de todos os canais principais do mundo está fazendo documentários com a gente. A mídia alternativa também vem acompanhando também a nossa luta. E como a gente sabia que isso ia acontecer, a gente foi até avisado que estava programado para domingo esse ataque lá, né, da polícia. A gente estava esperando para domingo, né? Mas... vi até um aviso pela internet, um aviso pelo Facebook, pelo Twitter, né? Foi divulgado isso com antecedência. Sim, foi divulgado porque nós ficamos sabendo dessa ação que ia ser no domingo, só que eles anteciparam para sábado. Mas como a gente estava preparado e estava esperando isso, muitos amigos nossos da mídia estavam já esperando a ligação a qualquer momento da gente, e quando isso aconteceu, imediatamente a gente fez isso, e a rede geral, o Facebook, todo mundo que estava em casa foi trabalhando isso, passando as informações diretamente, rápido, passando informação, e foi muito bom, foi rápido, a imprensa chegou, e foi a maior segurança nossa naquele dia. Legal. Valéria, eu queria que você falasse um pouco pelo seguinte, Valéria, além dessa questão de divulgação na mídia, tudo isso, há uma questão legal subjacente a isso aí, eu diria até que nem é subjacente, é uma que tem que dar amparo realmente a qualquer ação do Estado naquela área, né? Queria que você puxasse o microfone para frente aí, bem para frente, para você poder falar. Bom dia, ouvintes, agradeço também esse convite, e eu acho muito importante deixar claro que esse prédio na Rua Mata Machado, o antigo Museu do Índio, ele tem uma construção que é de 1862, portanto, com mais de 150 anos. O Decreto Municipal 20.048, de 2001, protege todas as construções anteriores a 1938, ou seja, a demolição ou alteração destes imóveis somente serão autorizados após pronunciamento favorável do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e conforme documento do Conselho Municipal de Proteção Cultural do Rio de Janeiro, em sessão ordinária de 6/12/2012, do ponto de vista estrito do patrimônio cultural, se opõe à demolição do imóvel por considerar seu valor arquitetural como imponente exemplar da arquitetura eclética do início do século XX. Informa que a indicação de tombamento do imóvel através de processo administrativo. Existe aqui um número, que é número 12/000311/2011, de 17 de fevereiro de 2011, conforme documento assinado pelo presidente do CMPC, ou seja, do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, o senhor Washington Menezes Fajardo. E além do valor arquitetônico e cultural deste prédio, tem o valor histórico, pois como se sabe, né, o prédio e o terreno que circunda sempre esteve ligado à causa indígena. Foi uma doação do Duque de Saxe, que foi o genro de Dom Pedro II, para a pesquisa dos povos indígenas e dos estudos da domesticação das sementes originárias. E exatamente por esse motivo, ele abrigou a Escola Nacional de Agricultura, que daria origem à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E foi lá também que o Marechal Rondon criou o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Dali saíram várias expedições de indigenistas que contaram também com os irmãos Vilas Boas. Mais tarde, Darcy Ribeiro também criou o primeiro Museu do Índio do Brasil. Ora, claro que tudo isso faz parte da história do nosso país, que o nosso governo está querendo apagar. Um país que não preserva sua história é um país sem futuro, pois o futuro de uma nação está ligado diretamente com seu passado. E isso é uma questão de educação. Passar essas informações para as novas gerações é uma responsabilidade nossa, e principalmente do governo. Valéria, o que é que vai ser feito judicialmente na área, na esfera judicial, hoje? Bem, o que acontece? O Estado, ele comprou, ele fez uma promessa de compra e venda. Inclusive, eu tenho aqui a cópia do terreno do prédio? Né? Exatamente, são 16 mil metros quadrados, sendo que o prédio ele tem 1.500 metros quadrados. Tá? Então, aquilo ali não atrapalharia em nada na Mas circulação. O terreno é de quem? O terreno, no caso, ele é uma doação do Duque de Saxe, estava em nome da Conab. Tá? Então está na União, é da União. É da União. Em última instância. Exatamente, é da União. E o Estado comprou da União, é isso? O Estado comprou da União. Sim, mas esse terreno, ao mesmo tempo, o prédio, ao mesmo tempo, é tombado pelo patrimônio histórico, segundo o Washington Fajardo. Não, o que que acontece? Exatamente, existe um decreto municipal. Nesse decreto diz que todas as construções anteriores a 1938, ele é considerado tombado, ou seja, só pode ser demolido mediante autorização. Certo. E, no caso, não existe um tombamento pelo IPHAN. E isso nem aí autorização é uma... para derrubar. Não tem autorização para derrubar. Agora, o que, que acontece? Esse, né? O medo é que derrubem mesmo, porque já cercaram com a polícia. Apareceu, é, mas repente, o nosso, a nossa preocupação, Golo, é exatamente como o Estado comprou, ele é um promitente comprador, tá? Ele fez uma promessa de compra e venda, onde ele deu 6 milhões de entrada, e são 120 parcelas de 450 mil. É, a partir desse momento que ele é o promitente comprador, ele tem a emissão de posse. Então, ele tendo um mandado de segurança com emissão de posse, ele pode... entrar no imóvel, tomar posse do imóvel. E é o que eles estão querendo fazer. Peraí, André, você vai falar já, tá? E isso aí nos preocupa. Agora, eles não podem demolir. Mas também, eles têm que lembrar, porque os índios são os primeiros habitantes daqui do Brasil. Existe lei que eles estão passando, eles não estão cumprindo as leis. A doutora Maria Helena Cisne, do Tribunal, a presidente do Tribunal Regional Federal, da segunda região, ela está ultrapassando, inclusive o André Ordagi, que é o defensor ultrapassando público. Ultrapassando o quê? Ele está ultrapassando as esferas, porque o que acontece? Ela diz que ela caçou a liminar exatamente porque não existe o tombamento. Ela caçou a liminar? Duas liminares foram caçadas. Nós conseguimos duas liminares, o defensor André Ordagi e o Daniel. Conseguiu duas liminares pelo uso capião, porque os índios já ocupam o espaço pacificamente há mais de 6 anos, com a permissão do Pedro Cabral, que também era da Conab, e que inclusive puxou água, puxou luz, determinou até um espaço onde eles pudessem ocupar. Nunca houve nenhum problema quanto a isso. E enquanto a demolição, ela caçou dizendo que não existe tombamento. Então, se não existe tombamento, não tem necessidade daquele prédio, porque aquilo ali não é histórico. Quer dizer, essas duas liminares, elas garantiriam a permanência dos índios. Exatamente. E ela caçou essas duas liminares, o que abre espaço jurídico para o Estado meter as máquinas e derrubar. Exatamente. Agora, uma coisa muito estranha, Golo, é que... o contato tão direto com o governador, com essa presidente do Tribunal Regional Federal. Eu fico abismada como as coisas estão sendo ultrapassadas de uma maneira que a gente gostaria de saber por quê. A gente quer entender. E a gente que é da sociedade, nós somos, assim, nós pagamos impostos e nós não estamos de acordo com isso. E o que está acontecendo? Ela caçou uma liminar dizendo que não tem tombamento. Como? Não tem tombamento porque entraram, sim, com pedido de tombamento no IPHAN, e é uma coisa antiga, desde 1953, e que no próprio IPHAN existe um documento que diz que eles não tombaram, não por questão deles, por questões alheias à nossa. Quer dizer, não por questão técnica, porque pelos pareceres técnicos seria um prédio passível de tombamento. Não, os pareceres técnicos... Já tem o do município. O do município. Não, né? O do município, que é um decreto, e o do CREA. Sim, o do CREA, o que é o do CREA? O do CREA, ele diz que aquele prédio, ele pode muito bem ser preservado, as paredes lá são fortíssimas, nunca vão cair. Não é um tombamento histórico. Não é um tombamento. Isso é um laudo técnico de engenharia. Isso é um laudo técnico, exatamente, de engenharia, mas isso aí fortifica exatamente a pressão para o tombamento. A gente não entende por que ainda não foi tombado. Se o próprio IPHAN diz que não tombou porque não, alheias à vontade do IPHAN, porque por eles... Talvez não tenha sido uma vontade política, né? Talvez não tenha sido tombado porque há um interesse em tombar literalmente. Exatamente. Né? André, eu queria que você falasse um pouquinho. Agora o André já está em dócil ali querendo falar. Ele é da Frente Internacionalista dos Sem Teto e também está envolvido nessa questão dos índios ali da aldeia Maracanã. Diga aí, André. Bom dia para todos, irmãos e irmãs, ouvintes aqui da Rádio Nacional, programa Tema Livre. Na verdade, colega Valéria, ouvintes, os índios estão sendo submetidos a um tribunal de exceção. Essa que é a questão. É um tribunal de exceção. Porque, na verdade, tanto o direito natural, São Tomás de Aquino coloca, a terra de quem nela vive e trabalha, quanto a própria Constituição Federal, garante o direito da posse. Os índios têm a posse do local há muito tempo. Eles usam o local para moradia e dão uma função social, além da moradia, com um acervo intelectual, da sua história cultural, enfim. Quer dizer, recebem outros, são hóspedes, fazem hospedagem para outros índios que vêm do resto do país. Então, na verdade, há um tribunal de exceção com a polícia presente de maneira ostensiva, intimidatória, E mesmo que houvesse uma liminar, quer dizer, eles não podem ficar sujeitos a um despejo de liminar, porque, na verdade, para se dar legalidade a qualquer despejo, é preciso cumprir a própria lei que o seu Cabral fez estadual, que é a lei do desalijo, que prevê colocá-los em outro local, que prevê assistência para as crianças, estatuto da infância e adolescência, estatuto do idoso, enfim, depósito público para os utensílios e bens. Nada disso está sendo cogitado. Na verdade, quer-se de uma hora para outra chegar à mano militar, de maneira truculenta, bandidesca, complementar o tribunal de exceção, que começa no tribunal ao negar as liminares e conceder essa ordem insana de despejo. Eu acho que, além da questão jurídica, que, na verdade, a Constituição Federal protege os indígenas presentes ali na aldeia Maracanã, você até me mostrava, antes do estádio do Maracanã existir, já existiam. Maracanã. Só fazendo parênteses aqui, André, você que está na frente do computador aí, você que tem acesso, se você pode acessar a página do Tema Livre no Facebook e ver a foto que foi postada pelo Vinícius Rocha ontem, uma foto aérea que mostra o prédio que é o Museu do Índio, antes de 1940, antes mesmo de ser o prédio, antes de ser Museu do Índio, né? Numa época bem anterior, antes, inclusive, a construção do Maracanã. Era só um parênteses, André. Não, na verdade, o Maracanã tinha 200 mil pessoas. Eu fui chefe da torcida do América, já vi várias partidas memoráveis. Você era chefe da torcida do América? Fui. Você era dono da Kombi também? Né? Não, a gente tinha mais torcida do que o Botafogo antes da era de Garrincha. Ah. Nós fomos, inclusive, o time de maior torcida do Rio, quase, entendeu? Antes da época. Você, Trajano, o Chico Anísio, são os únicos. E vários outros intelectuais aí, pessoas que têm cabeça. Ah. Então, na verdade, o Maracanã tinha 200 mil pessoas. E o estacionamento dava para as 200 mil pessoas. Depois, diminuiu, em vez de aumentar o número de espectadores, diminuiu para 90, né, uma obra superfaturada. Agora vai diminuir para 70. E aí, quer dizer, diminui o número de espectadores e aumenta o número de carro? Que matemática é essa? Trocando gente por carro? Porque o que está por trás disso são os despejos e remoções para a Copa do Mundo e Olimpíada. Eles estão juntos. Essa é a primeira que vai acontecer. Eles estão a fim de despejar para poder fazer uma Copa do Mundo linda e maravilhosa para os turistas e deixar o povo lascado em qualquer lugar. O New York Times diz que são 170 mil pessoas que serão removidas com 22 mil remoções. Eu te digo mais, a coisa só não aconteceu no sábado, porque, aliás, a coisa só não aconteceu nesses dias todos, por causa da mobilização, e porque nós também marcamos um congresso da FIST no domingo. E parece também, que não há um respaldo jurídico, não havia um respaldo jurídico, porque me parece, como ele falou, o André falou do Tribunal de Exceção, e eu lembraria que nem durante os regimes de exceção, nem durante ditadura militar, nem durante a ditadura Vargas, nós tivemos atitudes de Estado de chegar e derrubar assim por vontade própria, humano militar, e como disse o André. Agora, nós temos o que parece que falta ao Estado, que ele já cercou a área, inclusive chegou a cercar. O que falta é o respaldo jurídico. Exatamente. Que é muito fácil deles conseguirem, né? Porque tudo eles conseguem assim, no meio da madrugada. Então, eles estão conseguindo tudo dessa maneira. Então, a população, ela tem que se mobilizar. A gente tem que espalhar essa notícia, porque muita gente não está sabendo do que está acontecendo. Inclusive, o que o André estava falando, hoje em dia, o Maracanã, ele está privatizado e é para a elite, não é mais para o povão. Inclusive, hoje em dia, tem o metrô. Antigamente, não tinha o metrô. Além de ter muito mais pessoas que iriam ao Maracanã, hoje em dia, vai só 76 mil. É verdade. Então, é para a elite. Quem vai entrar lá não é o pobre, não é o povo, entendeu? E também é o seguinte, essa questão da revitalização daquela área ali, ou seja, da obra para a Copa do Mundo, ela prevê, nessa área onde está o antigo Museu do Índio, que é a Aldeia Maracanã, o Centro Cultural Indígena, né, Aldeia Maracanã, onde está o laboratório do Ministério da Agricultura, que era da Cobal, Conab, essa coisa. Essa área toda, ela vai se destinar não só a estacionamento, mas a shopping center. Exatamente. A área de lazer para uma classe média que tem poder aquisitivo para gastar em shopping center. É o capitalismo selvagem. Boates, inclusive a terra está começando a tremer com as máquinas que estão sendo usadas ali, e já prejudica, porque eles querem colocar para fora lá na Agro, já está prejudicando a pesquisa da nossa alimentação. A Nagro é o laboratório. Isso, a Lanagro faz a medição dos agrotóxicos que existem nos alimentos, da qualidade dos alimentos. E que é do governo federal. Exatamente, querem acabar com a Lanagro também, porque é um empecilho ao agronegócio, porque querem jogar na nossa mesa produtos cheios de agrotóxico. O Brasil é campeão mundial em gestão de agrotóxico. É, então, na verdade, é uma empresa com uma seriedade incomensurável e vai acabar com a fiscalização da nossa alimentação, daquilo que a gente come. Devolver a palavra aqui aos maiores interessados, os principais interessados, que são os indígenas, e falar com o Tucano e também com a Purinã. Vocês alguma vez foram convocados ou solicitaram e foram recebidos? Houve algum tipo de diálogo com o governo em algum nível, em alguma instância, em algum momento? Bom, Bolo, até agora, até presente dado, nós não tivemos nenhum contato, nenhum convite do governo do estado para a gente sentar e conversar com ele. Ouvir proposta e contraproposta. Até agora, nada ouvi disso. Se tivesse havido, não estaríamos nesse empecilho que está vindo agora, entendeu? Com essa polícia chegando, ele dizendo que não conhece. Então, nunca houve essa transparência pelo governo do estado. Pelo tempo que nós estamos naquele prédio, há 6 anos, em conjunto, todas as etnias que estão presentes ali, nós estamos em desenvolvimento de trabalho cultural. Estamos mostrando isso, é um projeto de trabalho. Quantas etnias tem ali, Tucano? Olha, nós chegamos ali em 17 etnias, hoje estamos na faixa de 12 a 14 etnias agora, nesse momento. Então, não é o fato de ele desconhecer. Quase toda a sociedade carioca aqui na cidade do Rio de Janeiro conhece o nosso trabalho. As escolas municipais sabem que nós trabalhamos na parte cultural. As escolas estaduais sabem. As universidades privadas e públicas sabem disso. As instituições sabem que nós fazemos desenvolvimento de trabalho. Inclusive, algumas mídias do próprio governo sabem que nós desenvolvemos aquele trabalho. Então, ele está desconhecendo. Ele está jogando isto, Bolo, no lixo. É isso que está acontecendo. Então, não está havendo o respaldo, não está havendo pela parte dele de tomar à frente o nosso trabalho, que prevaleça essa cultura. Porque o que eu também quero dizer, ele está jogando isso, acabando de enterrar-se a nossa cultura, que já vem sofrendo isso desde quando o primeiro Cabral chegou, e o último Cabral quer enterrar tudo agora. Sim. Entendeu? Isso que está acontecendo. Então é uma realidade que a gente está cobrando agora de sentar com ele, conversar com ele, para a gente se entender melhor. Nós não estamos aqui mais com pires na mão, pedindo esmola. Estamos querendo direitos iguais. Estamos querendo que ele cumpra o dever dele, reconhecer os nossos direitos. Por isso que nós estamos aqui, na grande cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, onde os companheiros estão fazendo esse trabalho. Hoje nós temos na área de profissional de educação, nós temos nossos educadores próprios, nós temos agentes de saúde, temos agentes de comunicação hoje. Então nós queremos, nesse instante agora, que é um momento crucial, delicado, de querer sentar com ele. Eu já mandei recado para ele, e eu estive no Palácio da Guanabara com uma comissão para protocolar uma audiência. Até agora ele não mandou resposta. Quando foi isso? Foi em 6 de dezembro. Dezembro. Tem mais de mês, né? Tem mais de um mês. Então está faltando essa transparência. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que nós vamos realizar uma Copa do Mundo do Brasil pela segunda vez e talvez seja a única oportunidade de termos um evento dessa magnitude de uma Copa do Mundo com a participação indireta ou a presença física de indígenas que são os primeiros habitantes, como você disse, o primeiro Cabral encontrou aqui, né? Quer dizer, são os indígenas que foram os primeiros habitantes, são os primeiros habitantes da terra. Isso seria uma atração especial em termos turísticos, em termos culturais, muito mais do que pode ser forte o argumento de que é preciso ter estacionamento ou shopping center ou lá o que seja. Eu não consigo entender isso, Valéria. Como é que você... Deixa eu falar um pouco. Pode falar, claro. Fala aí, Apurinã. Vou responder aqui a sua pergunta, porque eu venho trabalhando há muito tempo ali, na parte da divulgação, da criação do site, do Facebook e tudo, e a gente conversa com muitos jornalistas internacional de várias partes do mundo. E sempre que eles falam é que eles não querem ver shopping center do lado do estádio Maracanã. Porque todo lugar do mundo que eles vão assistir Copa do Mundo, qualquer evento esportivo, eles estão acostumados a ver shoppings. E ali, quando eles chegam lá, eles veem um trabalho diferente. E o que o povo internacional, o povo de vários países que está acompanhando a nossa causa, eles querem ver o índio. E aí eu faço uma pergunta. Será que a cultura indígena não é considerada no Brasil como cultura? Eu faço essa pergunta, porque no encerramento das Olimpíadas em Londres, mostraram o que ia acontecer na abertura da Copa do Mundo, mostraram a cultura do Brasil, mas não apareceu o índio. Por que que o índio não apareceu? Nós não temos cultura, será? Não é cultura, né? Parece que é isso, né? Que a ideia que se transmite lá fora, pelo menos, é essa. Mas, curiosamente, ou paradoxalmente, esse movimento de resistência indígena aqui encontra, historicamente, a defesa lá fora muito mais forte do que aqui dentro. Muito mais forte do que aqui dentro, porque vários canais de televisão, BBC de Londres, Al Jazeera, França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Portugal, TV, Telesul, todas essas redes de televisão estão fazendo documentários, estão divulgando. Teve um jornalista num sábado, ele traduziu para 33 países o que estava acontecendo lá. Então, o mundo está vendo isso, o mundo está acompanhando isso, e o povo brasileiro aqui também está acompanhando, começando a acompanhar agora, a conhecer mais um pouco da nossa causa, e o povo brasileiro está começando a reagir também contra isso. A prova foi agora, quando no chamado da mídia, da internet, o povo começou a chegar, o portão estava fechado, mas aí o povo começou a pular o muro para apoiar a gente. Eu quero agradecer também aqui o Freixo, porque ele foi também, na hora ele pulou o muro para poder ir lá ajudar a apoiar a gente. Então, o povo brasileiro está começando agora a ver isso e a apoiar também mais um pouco a nossa luta. Ô André, você acha que esse apoio internacional, esse apoio que é muito mais forte lá fora do que aqui dentro, pode também criar um cenário favorável aos índios? Ou você acha que o governo vai passar por cima disso tudo e vai meter as máquinas de derrubar aquilo ali? Não, sem dúvida, o apoio internacional foi muito importante. Agora, ele seria inócuo e ineficaz se não também houvesse o apoio do movimento social. E eu queria parabenizar o movimento social de uma maneira geral e a FIST de uma maneira particular por ter atendido o pedido dos índios e transferido o seu congresso, que estava marcado para ontem, no Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, lá para a aldeia Maracanã. E ontem nós fizemos um encontro com 400 pessoas e realmente, quase 400, e realmente essa divulgação do nosso congresso, da dificuldade que eles teriam de fazer a coisa domingo, inclusive a pressão domingo, tanto é que eles anteciparam para sábado. Mesmo assim, o movimento foi chamado, o movimento social de uma maneira geral, lá e compareceu, graças também ao chamamento entre nós, mas graças também às pessoas que pegam as estações e que foram avisadas através da mídia e lá estiveram. Por isso, criou-se um clima, criou-se um casamento, criou-se um bolo de resistência de tal ordem que eles foram obrigados a pensar em fazer essa atividade criminosa mais adiante, porque eles vão querer passar não vão de desistir maneira dessa ideia. Só queria, só para você que está acompanhando o debate, lembrar que a FIST, a que se referiu o André, é a Frente Internacionalista dos Sem Teto, que abrigará os índios se houver realmente a demolição daquele prédio ali, que vão ficar sem teto também. Nós estamos, inclusive, não só apoiando os companheiros. Já há alguns anos atrás, nós tínhamos traçado determinadas posições jurídicas para que fosse feita, mas eles tinham um advogado indígena, então por isso nós não ficamos um pouco recuados, já que há 3 anos nós conseguimos não ter nenhum despejo em nossas 25 ocupações que patrocinamos. Agora nós também estamos patrocinando a defesa de uma indígena que mora na aldeia Maracanã e que foi estuprada dentro do Colégio Pedro II, né? Por um segurança da Confederal, que é uma empresa do senador Eunício de Oliveira. Nós estamos defendendo essa cidadã, mostrando ainda para a sociedade, além da indenização que temos que dar para essa companheira, e a questão humana também, que o massacre do branco contra o índio continua. Eles foram estuprados pelos portugueses e continuam sendo agora por um segurança do Colégio Pedro II, que inclusive a ameaçou de morte. Imagina o que esse cara já não fez com outras alunas nessa escola, quer dizer. Valéria, quais que você acha que devem ser os próximos passos do pessoal da aldeia Maracanã na defesa, nessa sua luta, né? Bem, o que acontece, eu gostaria até de chamar o Romão, tá? Romão, eu gostaria que você também desse uma palavra. O Romão vai falar, o Romão vai deixar, imagina, com pois quatro microfones aqui em cima, exatamente, ligado, ele não vai sair sem falar. Porque é um privilégio nós termos essa cultura indígena aqui dentro da cidade. O governo, ele não está enxergando isso, gente, ele está fazendo marketing negativo. Presta atenção, governador, porque eu acho que seu marketing está sendo negativo. E o prefeito também, o senhor Eduardo Paes. Eu acho melhor vocês repensarem no que vocês estão fazendo. E o governo federal, gostaria de. Estamos convidando também a Dilma, porque a Dilma eu acho que não está sabendo de muita coisa. E a gente está fazendo um dossiê que nós vamos apresentar à presidenta Dilma, porque tem alguma coisa aí duvidosa. Alguma não, algumas. Certo. E que assim, quando a gente mexe, a gente vê tanta sujeira e. Eu gostaria que vocês mudassem de opinião e que realmente revessem o que vocês estão fazendo com a nossa cultura e com o nosso patrimônio. Vamos entrar e falar um pouquinho também, Romano. Só rapidamente, nós vamos entrar com várias ações de manutenção de posse com interdito proibitório. A FIST vai entrar com uma, a doutora Valéria vai entrar com outra, defensoria com outra, enfim, para poder embaralhar e denunciar essa posição do tribunal, que na verdade é de exceção, o tribunal de Cáfica, que na verdade está ao arrepio da lei, para colocar os índios para fora. Isso é uma vergonha, isso vai manchar o nome do Brasil nas cortes internacionais, porque é uma violação intolerável dos direitos humanos, dos direitos dos índios, dos direitos de moradia, enfim, da posse configurada na Constituição e no direito natural de São Tomás. Aliás, o Daniel, que é da Defensoria Pública, ele baseia toda a defesa dos índios na questão dos direitos humanos, não é nem na questão dos direitos dos povos indígenas. Bom, Romão, bom dia. Eu quero apresentar aqui o Marcos Romão para vocês. Ele é sociólogo e é um ativista de direitos humanos e é da Rádio Mama Terra e agora também é o nosso, da Rádio Nacional, nossa extensão lá fora, né? Exatamente. Da Rádio Nacional. Romão, tudo bem? Tudo bem, bom dia para os ouvintes todos aí do grande Brasil e do mundo. Hoje em dia, agora está o mundo inteiro nos escutando, né? Rede de brasileiros. Principalmente quando trata de um assunto desse aí, um assunto que chama atenção, né? Muito importante mesmo, e quero parabenizar a todos aqui. Foi uma emoção muito grande esses dias, foi assim uma situação bastante candente, e a importância que houve ontem desse encontro que o André está falando aqui, que todo mundo está falando, toda essa solidariedade foi muito importante. Eu quero destacar algo que foi muito chave. Ontem esteve presente lá também o Modesto da Silveira, o advogado da Anistia, e que também vem a ser um conselheiro ético da presidência da República, da presidente Dilma. E uma das questões foi a união de todos ontem para conversar sobre que esse assunto é um assunto que tem que entrar na esfera federal, da presidência da República, da imagem do país para o mundo. O que está acontecendo é uma violação, eu diria pessoalmente, um estupro nacional da população indígena e assistido pelo mundo. Agora, Romão, o Modesto, ele é formalmente um conselheiro do governo federal? Ele é formalmente um conselheiro do governo federal. Então, é um grande aliado. Ele esteve lá aconselhando e principalmente escutando. O mais importante foi escutar, porque me parece que o governo federal não está escutando, não está prestando atenção. Ou não está sabendo. Ou não está sabendo do sobre o que está se passando aqui nesse estado do Rio. Qualquer jornalista, basta passar 3 dias conversando com a população, conversando com os seguranças lá em volta da... o segurança do Odebrecht, das várias firmas, firmas fantasmas. Cada vez que fazemos uma pesquisa, encontramos mais firmas fantasmas sendo prepostas de um governo federal. Porque eles é a terceirização do Estado mais, mesmo. Nós não sabemos mais com quem falamos. Cada, né, além da presença do Modesto da Silveira no nosso encontro da FIST, no nosso sétimo congresso da FIST, tivemos a presença também do Silvio Tendler. Tivemos a presença de um juiz também. Exatamente. O juiz João Batista. João Batista Nepomuceno. Não, João Batista Damasceno. Damasceno. Que é da Associação dos Juízes para a Democracia. Para a Democracia. Enfim. Tivemos centrais sindicais, as mais variadas, tivemos o movimento de ocupações, tivemos os movimentos sindical, entendeu? Os partidos ditos progressistas, enfim. E o importante, meu querido, foi o seguinte, que esse é o detalhe que eu quero colocar para todo ouvinte, porque está tendo muita informação via Facebook, via internet. Acontece que nesse momento estão se concentrando as informações, está se depurando as informações para que se entre realmente com todo tipo de ação contra esta demolição e contra a expulsão dessas pessoas. Certo, o que está se colocando agora não é mais uma questão de serviço social de prefeitura para cuidar de um grupo de pessoas morando lá. O que está se falando agora é de uma nação indígena que tem sua embaixada no Maracanã e que está sendo invadida por seguranças privadas. É verdade. E o Brasil precisa defender essa nação indígena. O Zé Gonçalves, que é nosso ouvinte lá de Ramos, ele diz aos índios, indica aos índios o serviço prestado pela Rádio Cidadania Judiciária do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Também é um caminho, né? Um canal que vocês podem entrar aqui. Eu gostaria que os dois representantes da Aldeia Maracanã participassem mais, inclusive com essa questão que foi levantada aqui sobre o destino de vocês se forem expropriados, para onde vocês vão, e também sobre essa questão da Rádio Cidadania que o Zé Gonçalves acaba de apresentar para nós aqui nessa discussão. Bom, para nós tudo é válido agora, qualquer ajuda que estamos precisando agora, tudo significa muita coisa para nós. Em relação agora, nós indígenas estamos precisando realmente agora da mídia, da sociedade em si, está sendo uma grande de extrema necessidade agora. Não é uma causa que só uma instituição que pode nos defender. E sim a sociedade inteira, o mundo inteiro tem que defender os povos indígenas agora. Que é um povo tão espoliado, um povo tão sofrido, um povo tão massacrado, continua sendo massacrado. Então eu acho que esse é um ponto essencial dessa discussão agora, de termos uma solução. Agora, quem deve dizer essa pergunta para onde nós vamos? Nós queremos ouvir da presidência da República, da Dilma Rousseff, do Ministério da Justiça. Deles queremos ouvir para onde eles querem nos mandar. Porque eu não posso escolher onde que eles vão mandar. O local que a gente escolheu para ficar, eles estão negando. Agora nós queremos ouvir da esfera federal para onde que eles querem mandar nós. Não só a Aldeia Maracanã, mas de todos os índios do Brasil. De todos os índios que sofreram a invasão das terras indígenas, como os guaranis caiuás, como os outros indígenas do Belo Monte, que estão sendo sacrificados através da mega hidrelétrica de Belo Monte. Então o Brasil tem que responder, a presidência da República tem que prestar conta para nós agora. Nós não queremos ouvir agora para onde eu vou. Não vão perguntar para mim agora. Eles têm que dizer. Você vai para a Aldeia Maracanã. Para a Aldeia Maracanã. Quando sair daqui. Exatamente. Então essa é a resposta. Nós queremos ficar na Aldeia Maracanã. Construímos ali uma história. Estamos construindo história. Continuando preservando a história, a memória dos povos indígenas, como sempre afirmo, dos extintos, que estão lutando por ela. Agora, a Isabela, que é a nossa colega aqui e que está acompanhando também atentamente esse debate, ela pergunta uma coisa interessante. Para onde vão os índios se forem, por acaso, expropriados? Se, no final das contas, vencer a força, para onde vocês vão? Como é que vai ser? Qual será o futuro do pessoal da aldeia Maracanã? Fala, Essa, eu acho que a gente não tem nem resposta ainda para dar sobre isso, porque até agora, como a gente não teve nenhum contato com ninguém do governo, a gente não tem noção para onde vamos. Até agora, nós não sentamos ainda para falar sobre isso. De quantos índios nós estamos falando quando nós falamos na aldeia Maracanã, naquele prédio ali? Olha, vamos falar que nós estamos representando as 300 etnias do Brasil. Sim, mas eu digo ali fisicamente. Quantos? Vamos ter que abrigar quantos se houver ocupação? Agora, no momento, vamos ter que abrigar 50 indígenas. 50 indígenas, é isso? E isso já é uma responsabilidade mais do que pesada para a área do governo, não só do governo estadual, mas do governo federal mesmo, né? Mas com famílias também, com crianças, enfim. E outra coisa que eu quero destacar é a solidariedade que o povo está dando. Impressionante como que chega comida, gênero de ótima qualidade, enfim. A população está chegando junto. E destacar aqui a nota corajosa do Conselho Indigenista Missionário, que soltou uma nota contundente e realmente fazendo coro à sua história, porque o CIMI nasceu na ditadura militar, enfrentou a ditadura militar, vários padres religiosos, agentes de pastoral foram mortos, perseguidos, torturados, membros do CIMI, ali, claro, os índios foram muito mais dizimados, porque eles já estavam apenas acompanham a luta dos índios, mas de qualquer maneira o CIMI finalmente toma uma posição e solta uma nota muito importante e que a gente quer destacar e levar para a CNBB também tomar uma posição, porque a igreja não pode ficar silenciosa diante de mais esse massacre. Ela foi culpada do massacre que aconteceu quando Portugal invadiu o Brasil, ela apoiou a desgraça que foi feita com o índio e agora está se redimindo com o CIMI e precisa se redimir de uma maneira mais contundente, tomando uma posição contra esse despejo desumano, insano, ilegal, imoral, que é se acontecer o despejo da aldeia Maracanã. Fala, Valéria. E também eles não podem ser tratados como simplesmente invasores. Eles não são invasores. Existe um estatuto onde Ele já está legalizado, é um centro de referência da cultura dos povos indígenas, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Ali é um centro de referência onde índios de todo mundo, inclusive na época do Rio Mais 20... Mas hoje é só Portugal que eu falei, não falei que eles... Não, não, de jeito nenhum. Eu estou falando que o governo está tratando eles como invasores. O governo, eles não podem ser tratados como invasores. Eles não são invasores, eles são defensores da cultura do país. Sim, na Rio Mais 20 você falava o quê? É, porque na época do Rio Mais 20 teve índios que vieram de fora e que ficaram lá hospedados nesse local. Então ali é um centro de referência da cultura dos povos indígenas mundial, é global, é uma coisa muito maior. É na Cúpula dos Povos, né, que foi o evento que aconteceu paralelo a Rio Mais 20, ali no aterro do Flamengo mesmo nós tivemos várias etnias indígenas estrangeiras que se instalaram ali e acompanharam os debates, participaram de tudo, não é isso? Exatamente. Bom, nós recebemos ali um grande liderança dos Estados Unidos, que é Lakota. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro fazendo alguns eventos e foi lá por várias vezes dormir lá num prédio lá com a gente. E o movimento indígena dos Estados Unidos apoia a nossa luta, eles estão acompanhando a nossa luta lá também. E eles falaram que a qualquer momento que precisar eles vão vir também para apoiar a pois causa. É, vocês acionaram esses apoios externos que vocês têm, como por exemplo de índios também, de movimentos indígenas, como você acabou de citar, o dos Estados Unidos. Você tem outros aqui em volta também na América do Sul e na América Latina. Como é que é isso? Vocês têm contato? No momento a gente não. Eu, por exemplo, não tive nem cabeça ainda de ligar para eles e pedir apoio a eles. Temos também do México também, que também índios que já passaram por lá, que ficaram lá, que também apoiam a nossa luta, né? Índios também da Colômbia, índios da Bolívia, que entram em contato com a gente através do site. Infelizmente, o nosso site foi tirado do ar. O site centroculturalindigena.gindo.com foi tirado do ar. Apagaram o site, que o site tinha informação de um trabalho que a gente vinha fazendo há anos. E nós ficamos sem esse site, ficamos sem essas comunicações com essas pessoas. Mas foi do ar e como? Como é que saiu do ar? Como é que ele saiu do ar, assim? Um estranho saiu do ar da noite para o dia e eu não sei até agora como isso aconteceu. E vocês não substituíram por outra coisa? Um Facebook, um blog, um negócio qualquer? Sim, nós temos o Facebook da Aldeia Centro Indígena e tem também uma página Aldeia Maracanã também. E tem agora mais outros grupos que estão fazendo, Facebook e outros amigos que estão criando também da aldeia. Certo. Romulo, eu queria que você falasse um pouco também, você que foi para lá nesse fim de semana e acompanhou essa movimentação, que você, como ativista, né, de direitos humanos e muito envolvido nessa área, falasse um pouco, porque parece que, ao exemplo do que acontece também na área do Porto Maravilha, onde uma herança africana foi descoberta por escavadeira e, ao mesmo tempo, o Estado não sabe o que fazer com aquilo, parece a mesma coisa também com os indígenas. É uma cultura, uma herança cultural que o Estado não sabe lidar com ela, não é não? Eu creio que realmente esse ponto, o Estado não está sabendo lidar, o Estado recebe a informação através de empresários, falam assim, olha, eu quero aquela área ali. Eu acho que a coisa funciona dessa forma. Aquela área está vazia, tem uns índios pobres lá, tem... Não vai, o prédio está caindo, né? O prédio está caindo, isso não vai ter problema. Parece que tem um cemitério indígena naquela área. Exatamente. Então, ontem mesmo percorrendo, eu filmei várias coisas, porque tem várias áreas abertas, porque há 6 meses atrás, com uma equipe da TV Alemã, nós tentamos entrar lá, ficamos 3 meses aguardando uma autorização e não conseguimos. Autorização de quem, Corvão? Da Suderge. E para você falar com a Suderge, para entrar no Maracanã. No Maracanã. E para entrar para falar com a Suderge, você tem que falar com um tal de Marquinho. É o Marquinho. Mas qual é a dificuldade? E você não de acha. Você não consegue autorização. Para filmar lá dentro? Para filmar durante as obras, durante todo o processo. Mas é interessante porque os turistas vão lá, os turistas veem as obras, eles entram lá. Exatamente. Então a TV pode entrar como turista. Mas já que não tem autorização, né? Fala aí um pouco, Polidão. Eu respondendo aqui essa pergunta dele, essa proibição da mídia entrar assim de imediato. O que existe é uma segurança do próprio Estado do Maracanã e das autoridades, das pessoas que estão trabalhando ali. Por quê? Pelo que consta, algumas informações que chegou para a gente, é que ali encontraram vestígio de sambaquis indígenas. Quer dizer, a área de sambaqui, aquilo ali? Sim, foi encontrado na construção dali, foi encontrado na construção da UERJ. Então é possível que já na construção do Maracanã já houvesse aquilo ali na área, ainda que era o DR Clube, aquela coisa sim, ali. Sim, e por isso esse cuidado da mídia chegar, porque se filmar e provar, é complicado para eles. Então isso é a segurança que eles têm de não deixar a mídia entrar, com certeza. Ah. Inclusive foi tão interessante que durante a manifestação de ontem, durante a tarde de ontem, né? Enquanto o Modesto estava falando, Daniel estava falando, todo o pessoal estava falando, apareceram vários operários que geralmente são proibidos de ficar no muro. Eu tenho ido lá durante esse ano inteiro, esses operários não podem chegar no muro. Aí apareceram 8 operários, mas daqueles fortão mesmo, bem fantasiado, tudo com roupa nova, operário que está trabalhando, tudo com roupa nova, comprada na empresa. Isso é bom, isso aí é bom. Operário com roupa nova é bom, com uniforme. Não, agora os verdadeiros operários, dois dos verdadeiros operários, pularam para o lado dos indígenas, pularam o muro e foram imediatamente despedidos, foram tomados os crachás. E esses dois, nós teríamos que, inclusive, tentar ampará-los de alguma maneira. Exatamente. Porque eles perderam a única coisa que tinha, que era o trabalho. Seu trabalho. Tem que trazer os caras para frente do palco. Os caras se perderam o trabalho por causa dessa luta. Bem ou mal, eles agora entraram na luta, né? Eles fazem parte da luta também. Agora estão na chuva também. Pois é. Bom, gente, falta menos de 10 minutos para nós terminarmos o programa. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, começando pelo André. De Paula, André, fala aí, o André é representante, vou mais uma vez falar, da Frente Internacionalista dos Sem Teto, que está engajada, fortemente engajada nessa questão da aldeia Maracanã, inclusive transferiu o seu congresso, o seu encontro que estava previsto para outro local, né, André, para lá, para a aldeia Maracanã, para firmar a posição favorável a essa luta dos indígenas ali. E na verdade, tentar tumultuar o despejo, porque Colaborar com o tumulto e conseguir impedir o despejo, porque o tumulto foi feito pelo governador ao anunciar o despejo. Aliás, anunciar não. Ele queria fazer a coisa sorrateiramente. Uma jornalista de um grande meio de comunicação, pedindo que não fosse declinado seu nome, é que avisou ao movimento social de que a coisa aconteceria no dia 13. Como houve, vazou, como a gente disse que ia fazer o congresso, então eles passaram para o dia 12 toda aquela tentativa de cárcere privado, de fechar as pessoas, não deixar entrar, não deixar sair, enfim. Agora, que é um processo semelhante ao do Quilombo, né? Ao do Quilombo lá do Sacopã. O Quilombo Sacopã foi a mesma. Fecha a entrada ali, ninguém entra e ninguém sai. Exatamente. Agora, esse negócio é interessante. É o sítio de Stalingrado no Rio de Janeiro. É isso aí. Valério, eu queria que você também fizesse a sua intervenção final aí. Bem, a minha intervenção final é que um país sem passado é um país sem futuro. E a gente tem que cuidar disso aí, a gente tem que cuidar da nossa história, a gente não pode deixar apagar e jogar no lixo, não. Isso é muito importante. Legal. Pensem bastante. Eu posso divulgar o nosso blog, que inclusive fala sobre essa questão aí dos índios também. É FIST, F de Fausto, I de Idiota, S de Saiu, T de Tatu, RJ. Não seria I de inteligente, não? Pode ser, que é I de inteligente, hein? FIST, RJ. blogspot.com.br. Entrem no nosso blog e acompanhem essa luta aí. E também no Facebook, o Fist está também no Facebook. Você vai lá no facebook.com.br/Fist e você vai acessar. Romão, suas últimas palavras. Já que estão fazendo Hoje, né? Pelo amor de Deus. E olha, pessoal, fiquem atentos no Facebook sempre para o QI Geral, QUI Geral, Quilombo Geral. Aqui está todo mundo, está o Daniel, todo mundo está filmado lá, nós estamos com a equipe boa, muita gente mandando material sobre o que está acontecendo no Quilombo Sacopã e sobre o direito à cidade. E eu encerro esse programa, é a minha parte nesse programa hoje, dizendo o seguinte: presidente Dilma, governador Cabral, prestem atenção no marketing que é ter uma embaixada indígena durante a Copa do Mundo. O mundo inteiro hoje tenta preservar as populações indígenas em todos os países do mundo. A importância desses homens e mulheres durante a Copa, durante os festejos, durante as atividades nesse rio que está crescendo é muito grande. Preste atenção, se somente estão olhando o plano econômico, já é uma forma de ganhar bastante dinheiro mantendo os índios lá. Legal, eu queria que chamar os dois representantes indígenas para falarem. Primeiro, eu vou chamar o Afonso Apurina, ele fica sempre indicando você, né, Tucano? Um representante indígena, ele já aponta para você, ele não quer falar não, mas Apurina, você vai falar porque ele vai encerrar o programa. Ah, tá bom. Bom, eu quero agradecer aqui a Vitória e Vitor de Copacabana, que mandou um abraço para a gente, e agradecer aqui toda a mídia nacional, internacional, brasileira, a mídia alternativa, o pessoal do Facebook, todos os movimentos sociais que estão apoiando, todas as pessoas que estão lá na luta lá com a gente no Maracanã, desde de quando nós entramos lá, as pessoas que frequentam o espaço lá há 6 anos, que são seguidores da gente lá. Nós estamos aqui lutando, não é, as pessoas entenderem, não é por um lugar de moradia que a gente quer, não. É um lugar digno para a gente trabalhar. Nós somos cidadãos, nós somos brasileiros. Todos os índios hoje em dia contribuem com os impostos do país, porque nós vivemos na aldeia e não podemos mais usufruir e viver dali da natureza. Temos que ir na cidade comprar alimento para levar para a aldeia. A gente está contribuindo com isso. Além disso, também, nós votamos. Hoje em dia tem aldeias que recebem urna dentro das aldeias para votar, para eleger os políticos. E por que que nós não temos direito e somos respeitados como cidadão? Então nós estamos lutando por isso. E nós estamos atuando ali no Maracanã, em cima da lei 11.645, que obriga a ter a cultura indígena dentro das escolas. E nós estamos trabalhando em cima da lei, pautado na lei. Nós não estamos ilegal em lugar nenhum. Nós estamos no nosso país e na nossa terra. E aliás, obrigado a todos os ouvintes que ouviram. Que é isso. Aliás, o Romão, como também a cultura negra, né? Também está já contemplada e também não é obedecido, não é seguido. Exatamente, inclusive a solidariedade que eu vi durante esse processo, o crescimento das relações da cultura negra com a cultura indígena, que é histórica. É, claro. Aparecer lá, a solidariedade, as pessoas juntas, foi tão bonito que eu digo, vale a pena estar nesse país com essa gente aqui. Legal. Obrigado. Bom, eu queria mandar um abraço aqui para a Vitória Viton, que está ligada, que é nossa ouvinte assídua lá em Copacabana. É para ele falar também, Luciano? Ele vai encerrar o programa, né? Eu estou só despedindo da Vitória aqui. Um grande abraço a você, Vitória. Agora, a palavra final do programa de hoje é do Carlos Tucano, que é, aliás, o Tucano decano dessa luta pela aldeia Maracanã. Bom, eu estou agradecendo, em primeiro lugar, toda a sociedade civil brasileira, especialmente o carioca, que nos receberam de braços abertos. E eu também gostaria que o governo brasileiro, aliás, do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nos abrisse a mão, nos estendesse a mão dando esse espaço para nós, para a gente continuar preservando, continuando trabalhando sobre a divulgação da nossa cultura, para que nós profissionalizemos também nesse mundo que é tão difícil para nós, que é um mundo globalizado, um mundo tecnológico. Estamos aqui para dialogar, para conversar, se entender. Agradeço também à mídia, a nível de rádio, televisão e mídia alternativa, e especificamente a todos os companheiros que estão na luta, que estão acompanhando. E quero que acompanhem sempre, não somente agora, nesse momento, mas todo o tempo, nos acompanhem nesse nosso trabalho tão distinto e um trabalho maravilhoso. Não é uma cultura copiada, e sim cultura distinta de cada um, dos 305 povos diferentes, de 186 línguas diferentes. Eu falo a minha língua, eu defendo o meu povo tucano de Paricachoeira, na Amazônia. Eu estou em nome deles aqui, eu estou aqui para representá-los, como foi dito agora, por ter uma embaixada, porque todos os países têm suas embaixadas de Brasília, no Brasil. E nós também queremos ter essa representação para nós. Ok, valeu, muito obrigado. O Telelivre fica por aqui amanhã às 10h05 da manhã. Nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.